Pedra no Céu, de Isaac Asimov. Editora Aleph, 312 páginas. Qualquer planeta é a Terra para aqueles que nele vivem. O alfaiate aposentado Joseph Schwartz desfrutava de uma pacífica caminhada de verão quando, devido a um acidente em um laboratório na mesma cidade, foi involuntariamente transportado milhares de anos para o futuro. Chega então a uma terra marginal e abandonada, cuja superfície é quase toda inabitável e que fica às margens de um grandioso império. Publicado pela primeira vez em 1950, Pedra no Céu foi o romance de estreia de Isaac Asimov e é um marco do que se tornaria o império de sua mais famosa obra, Fundação. Eu sou o Marcelo Zaniolo. Eu sou o Luiz Beber. E eu sou o Diego Locon. Caralho, que sem graça. Desculpa, Diego. Desculpa que é que o Beber nunca se apresentou antes como Beber nesse episódio. E eu sou o Toguro. Puta que pariu, começou agora, pegou a doença do Beber. Quem é esse Toguro? Não sabe quem é Toguro? Não. Sabe Yu Yu Hakusho? Ah, tá. Eu nunca vi, cara. Não, Toguro era aquele cara que ficava sempre cada vez mais forte. Quando não tinha mais onde ficar mais forte, ele ficava mais forte. É tipo o Diego, ele solta uma piada ruim e diz, isso não é nem 80% do meu poder. Nada mais justo que o Diego se apresentar como Toguro, então. Toguro. Bom, enfim. E esse é o JPC Cast número 36. Mais um episódio com a presença ilustre do Beber. Eu sou o Beber, eu tenho um podcast agora. Caralho, que esse dia chegou. Então, se quiser escutar o meu podcast, né, o spin-off do 30 Minutos, temos o Hora Alucinógena agora, uma vez por mês, né? É, quando esse episódio sair do mês de agosto, já saiu, se os deuses da edição permitirem. E também, se quiserem ver meus outros trabalhos, tem o meu site lá, e vocês podem ver tudo que eu edito. Agora estou editando vídeo também, então, tamo aí. Só coisa boa. Tem um podcast bom sobre livros que o Beber edita, né? Que ele só julga um livro pela capa. Qual é o nome mesmo? Putz, aquele é bom, né? JPC? Acho que é JPC. Teve um episódio sobre os Beatles, cara, que quase me mijei de rir. Culpa do Diego. Cara, aquele episódio até hoje eu lembro da risada, cara. Da Yoko Ono. Era uma ninja assassina? Ai, tá louco. E também temos a presença aqui hoje do Diego, cara. Olha só, quanto tempo. Não tão ilustre, né? Mas tudo bem. Sempre ilustre. Diego, tal qual um Pokémon sai do seu casulo pra voltar ao mundo real. De sua Pokébola, né? Estou viciado, confesso. Tenho que parar com isso. Inclusive, por isso que tem atrasado os episódios, né, Marcelo? Só fica jogando Pokémon. Não. Antes fosse. Mas então, pra não atrasar o episódio, estamos gravando hoje sobre o livro Pedra no Céu, de Isaac Asimov, da editora Aleph. E aí, meus queridos, vamos começar pela capa desse livro. Jogando pela capa, começa pela capa, correto? O que vocês acham dessa capa meio rosa, meio... Cara, assim, eu já vou dizer, primeiro do título. Pedra no Céu, não deve ter lido nada sobre Newton, né? Tudo que sobe, desce. Essa pedra não vai ficar no céu. Caralho! Diego, bem-vindo de volta, Diego. Isso era pra ser uma piada. O pior é que ele começou a piada e eu vi onde ela tava indo e eu falei, não. Apenas não, Diego. E ele vai lá e nos surpreende. Parabéns, Diego. Mas e aí, cara, gosta da capa, apesar do título, Diego? Sabem que é a capa original do livro, né? Essa? É, quando foi lançado lá em 1900 e o Vovó era Virgem, essa era a capa original da primeira publicação do People in the Sky. Ah, eu achei bem bonita, achei bem legal. É um míssil vindo na direção do leitor, né? Aí tem um planeta atrás que seria a Terra. Na verdade, acho que são as naves humanas abandonando a Terra. Putz, pode ser. Que virou um planeta todo vermelho, cheio de radiação, ninguém mais vive lá, tá uma merda. É mais ou menos como é que tá hoje em dia. É, o Brasil tá ali ainda, cara, tô vendo aqui. É, mas tipo, tem um buraco ali onde devia estar o sul, a gente se fudeu, né? Cara, Caralho, a gente não tá mais aqui, gente. Eu acho que é interpretação demais pra pouca coisa. Eu acho que quem desenhou aquele mapa ali era meio escroto, não sabia desenhar. Pode ser também. Eu acho uma capa super bonita e super chamativa, cara. E sabendo que ela é original, eu fico ainda mais feliz, porque ela tá realmente bacana, assim. É uma capa que eu pegaria numa livraria fácil. O que eu posso dizer, assim, ó, se tu olhar a direção, ao sentido das naves, cada uma tá indo pra um lado, cara. Então a população até aquele exato momento ali não chegou num consenso de que deveria fazer. Abandonaram a view, tchau. É, cada um pro seu lado e foda-se, tá ligado? Quer dizer que até no fim do planeta Terra a gente discordava, né? Exatamente. Não dá pra ver a janela, mas tem um cara mostrando o dedo meio pra baixo, assim, ali. Foda-se, tô indo pro lugar melhor. Tchau, otário. Não, mas é uma capa que deixa claro, né, que tem ficção científica. Quer dizer, tem Isaac Asimov na capa, a gente sabe disso, né? Isaac Asimov, que é um dos maiores nomes, se não o maior, da ficção científica. É uma paleta de cor bem bonita, cara. Eu me surpreendi com esse livro. Até porque o outro livro que eu li do Isaac Asimov, que é o Eu, Robô, ele é bem diferente, né? Aquele bem mais branco, cinza, bem menos chamativo, e esse foi bem usado nas cores, assim. Apesar disso, sabe, parece uma capa... Hoje em dia as capas tendem a um design mais simples, né? E mesmo que elas pegaram o design original, a capa original, conseguiram manter esse design simples, bonito, utilitário, assim. A capa não diz muito do que tá acontecendo, mas isso já vê ali, ó, o planeta Terra vermelho. Caralho, tem uma merda muito grande acontecendo. Ô, Bemer, a capa original é essa cor também? Eu li em algum lugar que essa aqui era a capa original, sim. Daí eu fui pesquisar, eu vi a mesma capa também rosinha, assim, no Google Imagens. Dá pra pegar ali também a capa original. É, irei procurar e colocar aqui embaixo na postagem depois. O nome é People in the Sky. Romance de estreia de Isaac Asimov. É, era um conto, aí ele esticou, né, deu uma esticada, deu uma enchida e saiu um livro aí de 300 páginas que dizem que poderia ser mais curto, mas também é o primeiro livro dele, que vale a pena pra quem é fã pra ver de onde ele veio. Cara, antes de falar da sinopse, uma coisa que eu acho legal falar, eu tô com o livro em mãos aqui, a contracapa, né, normalmente o que acontece? Tu segura o livro vendo a capa, correto? Aí tu vira o livro pra ver a contracapa e ver a parte de trás, ler a sinopse, comentários, afins. Essa sinopse não está no sentido vertical, tem que virar a capa na horizontal pra te ler, entende? Sim. Não. Pera aí, quem que disse sim, quem que disse não? Pera aí, assim, ó, vira o livro, segura ele com as duas mãos e faz de conta que tá virando o volante, assim, ó. Vira ele 45 graus, 90, 90. Então, pra tu fazer uma, tipo, moquinha. Exato, ó, vamos lá, ouvinte, você que está no ônibus aí. Você está segurando o livro, ok? Vendo a capa. Aí você vira ele pra virar contra a capa e, ao mesmo tempo, vira 45 graus no eixo não, X. Não, 90, 90 graus. Pra quê? Pra quê? Cara, eu achei massa. Eu achei massa. Ah, meu Deus. Não, o livro de cima pra baixo é muito difícil, né? Parece que eu tô segurando um tablet agora, assim, tipo, a sinopse. É, excelente. Nossa. É só pra quê, né? Mas... Qualquer planeta é a Terra para aqueles que nele vivem. Se cria uma gimmick legal, quem sou eu pra julgar? Ah, eu gostei. Eu gostei, parabéns. Agora, vou dizer assim aqui, a capa dele faz muito mais sentido com a breve contextualização que o Beber fez, de a pedra no céu não é uma pedra que tá voando, não. A pedra é o planeta. Que é só uma pedra, exato. Transformou só numa pedra, não é mais habitável, aí sim as pessoas estão fugindo dali. Faz muito mais sentido. Aquela metáfora de pedra ser um ser sem vida, né? É, a capa pela capa não diz muito, né? Por isso que o Beber está aqui. É, porque poderia dar a interpretação de serem mísseis indo atingir um asteroide, entendeu? É, mas quando a gente fala um pouquinho da história desse livro, do que ele trata, o título vai fazer bastante sentido. Acho que é o mais normal dos livros Asimov, título dá um clique assim depois que tu vai terminar ele. Já que a gente tá falando agora um pouco de sinopse aí, vamos adentrar mais na ideia desse livro e o que a gente acha, ou o que esse livro nos promete como leitores, né? Asimov, acho que é muito famoso, a gente já falou sobre isso, é um dos maiores nomes da ficção científica mundial. É um autor russo naturalizado americano, né? Já diz muito sobre ele isso. E ele escreveu mais de 500 títulos, sendo Pedra no Céu, né? O People in the Sky, o primeiro livro dele. Dizem, segundo a sinopse que a Aleph nos traz, né? Que esse livro seria o início aí da maior obra dele, que é a fundação, né? Que seria uma primeira pedra, Enfim, quando ele traz à tona a ideia do que viria a ser futuramente fundação. É que a gente tem que entender, só pra me dar ali, que esse livro tá bem no início da produção dele, né? Então é um dos primeiros livros que ele vai brincar com todos os temas que a gente vai ver em fundação. Principalmente nas questões políticas mesmo, que viriam com a viagem interespacial. Porque fundação, basicamente, é sobre política interespacial. Claro, tem robôs, tem armas, tem... É, mas no final das contas é um livro muito mais político. Isso que eu sei, mas eu quero, quer dizer, sei básico, nunca li, né? Tu já leu Fundação, Beber, correto? Ah, nossa, ensino médio. É, a Fundação são 6 livros, né? Eu li a trilogia da Fundação, no caso, que conta a história da Fundação, né? Que é essa instituição que surge quando, através de cálculos matemáticos, eles percebem que o Império Galáctico vai acabar, que a gente vai cair numa mais uma Idade das Trevas, né? Aí, durante o segundo livro, a Fundação e o Império começa a ter bastante conflito político, né? Porque surge um cara lá que meio que se promove como líder religioso, e aí meio que esse cara lidera para realmente acontecer esse caos que a gente vai enxergar. Darth Sidious, né? É, ele. Okay. E no segundo, a Fundação, a gente descobre que, na verdade, a Fundação é uma instituição de fachada para chamar atenção para ela, porque, na verdade, existe uma segunda Fundação e a Deus Ex Machina. Enfim. Cara, se eu não me engano, tá? Tem uma segunda trilogia de A Fundação. Eu só li a primeira, na verdade. Se eu não me engano. Só... Episódio 1, 2 e 3. É, tem a trilogia boa e a trilogia merda, isso aí. É, pode ser, pode ser, pode ser. Até onde eu sei, tem alguns livros marginais, sabe? Que contam a história de um prelúdio e conta a história que viria depois, mas que a trilogia mesmo, a história, tá concluída nesses 3 livros. Repito, o especialista é você, Beber, não eu. Eu acho que tem mais. Tem os 3 livros e depois tem a Fundação e Terra, Prelúdio para a Fundação, Origem da Fundação e Limites da Fundação. É, esse Limites foi o 4º livro. Então ele continuou publicando, expandindo esse universo. O universo dele, esse universo da Fundação, é o universo mais extenso que ele criou, né? É onde se passam também os contos do Eu Robô, o Nós Robôs, também que se passaria esse livro que a gente tá analisando a capa hoje. É, vou deixar aqui também o link do Livrocast 52, Eu Robô, que é um dos episódios mais fodas, na minha opinião. Se você não viu ainda, ouça aqui. Enfim, ó, baita livro, ficou bem bacana a discussão. Voltando pro JPCcast, aparentemente, Pedra no Céu também tem essa ideia de tecnologia, de um poder centralizado interplanetário, vamos colocar assim. Literalmente, que a Terra é só uma bolinha no céu, né, um dos planetas habitáveis, aliás, agora não mais habitável, né, devido à radioatividade e tudo mais, e por virtude aí, mágica, enfim, um personagem mágica. Foi jogado... É, mágica, falta de palavra melhor aqui. Foi jogado no futuro, quando ele chega nessa nova realidade e etc. O que vocês acham disso? Tem que ser explorado? Tu que já leu Fundação, Beber, o que tu acha que pode estar nesse livro? Diego que não leu nada, o que o senhor acha? Como assim não leu nada, cara? Não leu nada, que nem eu, da Fundação. Ah, da Fundação. Ah, tá. Isso, que xingamento aleatório, né? Tipo, tu que nunca leu nada. Eu sou ignorante. Vamos lá, me ajudem aí. Eu li o review que o Jefferson fez no Homo Literato sobre o livro, assim, meio que assim, eu já tava com um pé atrás por ser um livro de início, né, da carreira do Isaac Asimov. O que a gente consome geralmente deles são contos, já são contos selecionados. Fico um pouquinho incomodado, mas eu tenho interesse por alguns temas já estarem sendo discutidos ali. Aí nesses temas vem principalmente o fato de que, como o cara vai muito, muito, muito pro futuro, ele tá ainda no planeta Terra, mas ele foi muito futuro, por exemplo, a linguagem que as pessoas falam, nem mais é a linguagem dele. As pessoas já falam outro idioma. E ele não fala esse idioma, né? É, e outra, como esse livro foi escrito ainda no meio que no terror da Segunda Guerra, Karazuma Hiroshima e Nagasaki, então ainda tinha um medo muito grande do que podia acontecer com a radiação. O mundo podia se tornar radioativo. Então ele meio que transcreve esse terror dessa época pro livro. Então a Terra é totalmente radioativa, tipo, tem 20 milhões de habitantes na Terra. As pessoas consideram a Terra tipo um planetinha de bosta, assim, que compõe o Império Galáctico. Tanto que as pessoas nem acreditam que os humanos vieram da Terra. Eu li um review dizendo que um dos personagens que ele encontra é um antropólogo, uma antropóloga, que tá realmente tentando descobrir se a Terra é realmente de onde partiu a raça humana. Então, assim, eu gosto muito de Isaac Asimov nisso. É tão futuro, é tão futuro, é tão futuro, que é um futuro de as pessoas nem sabem mais de que planeta veio a raça humana, sabe? Essas coisas da ficção científica são legais de brincar. Cara, a orelha do livro, ela traz mais uma informação aqui que é bem, bem bizarra pra mim, tá? Esse cara, né, que a gente leu a sinopse nesse episódio lá, esse Joseph Schwartz, que viaja no tempo, né, que vai lá parar milhares de anos no futuro aí, né, não é tão bem delimitado esse tempo, ele já tem 60 anos de vida. E segundo consta, nessa nova realidade, as pessoas com mais de 60 anos são condenadas à morte, né, não sei por qual motivo também. E aí, olha só, aí as pessoas não querem ficar com esse cara por perto, esse velho por perto, pra não parecer, tipo, que eles estão abrigando gente mais velha indevidamente, né. E aí esse cara vira cobaia de um cientista, que faz experimentos com ele. Olha que loucura, velho. Então, eu não sei, eu posso estar sendo muito otimista aqui, mas essa questão até de Segunda Guerra Mundial que tu mencionou, bebê, também tem a ver esses experimentos, né, de guerra e que a gente sabe são bem controversos, né? Pelo que diz aqui, fala que fazem experimentos com o corpo dele, quer ver? Que o submete sem seu consentimento a experimentos científicos que vão mudar o seu corpo e o destino da Terra. Que loucura, velho. Que sinopse louca. Nossa, agora tu... Nossa, dá pra reparar muito mais paralelos, né? E se tu pensar nos judeus que, enfim, foram expulsos de vários locais na Terra, também tem a ver com o próprio... Brincadeira. Tô forçando uma relação aqui. Assim, a gente pode dizer, ah, teve experimentos com judeus, mas também teve experimentos que o Japão fez nos chineses, então é um buraco muito embaixo, né, o que a humanidade já fez contra a própria humanidade. Eu acho que dá esse salto gigantesco, né, causa esse estranhamento pra gente, ah, pessoas com mais de 60 anos têm que morrer? Como assim? Ah, seres humanos agora têm várias espécies diferentes, porque tem as pessoas que são espaciais, tem as pessoas que viram na Terra, eles meio que já são diferentes entre si. E as que ficam na Terra são afetadas pela radioatividade. Né? Então... Em parte, eu acho bem interessante essas coisas, porque em toda a obra do Isaac Asimov tem vários temas muito interessantes. Mas eu acho que ele se destaca mais quando ele pega só um tema e explora. Por exemplo, pega o Eu, Robô, Nós, Robôs, cara. São só contos com robôs. Os robôs no universo de Asimov são uma parcela pequena da história. Então, tu pega a Fundação. É política. E a política é só uma parcela dessa história. Eu tenho a impressão que nesse livro, talvez, por estar começando, ele tentou muitas coisas, sabe? Então, porque tem a Terra, mas também tem a galera do espaço e tem... ele pode mudar a história. Talvez a gente vê que ainda é muito um Isaac Asimov muito megalomaníaco e conforme ele vai avançando ele fica cada vez mais intimista, histórias menores. E aí que é onde também, quem já leu o Isaac Asimov pode também falar muito que a história do Isaac Asimov se desenvolve através de diálogos, de conversas entre os personagens. Ele não vai expor uma tecnologia nova dizendo, tinha essa tecnologia, não. Ele vai colocar um personagem falando sobre aquela tecnologia e muito bem elaborados os diálogos pra não parecer diálogo, sabe, só um diálogo expositório, como a gente, sei lá, vê muito no cinema, né? Tu vê, esse diálogo só está aqui pra expor pro protagonista que aquela bomba vai explodir. Não, os diálogos do Asimov te convencem que fazem sentido estarem ali. Já inclinando meio pra a minha nota de empolgação, eu vou dizer que, olha, eu não fico muito empolgado pra esse livro, porque tem muita coisa melhor do Asimov que eu sei que é melhor e que eu ainda não li. Bom, pela capa eu já tiro um ponto, não curti muito a capa. Quando tu olha pra capa e título, ela não te explica muita coisa, deixa muito solto. E tiro mais um ponto da sinopse, porque, assim, por mais que seja muito mais antigo, me lembrou um pouco Eu Sou a Lenda, não sei porquê. Talvez o cara tá sozinho num mundo que quer matar ele, quer dizer, um mundo que é muito perigoso. Me lembrou um pouco Eu Sou a Lenda e eu não curti muito também Eu Sou a Lenda. Então, vai, expectativa 3. Como eu gosto muito de Isaac Asimov, eu vou carimbar em cima. Eu pego meu carimbo, concordo plenamente e carimbo a nota do Diego, expectativa 3. Cara, eu gosto muito do autor, eu li muito pouco dele, mas o que eu li foi, assim, fantástico. Sensacional, genial, assim. Você leu o que, Marcelo? Eu li Eu, Robô e alguns contos dele, com ênfase na última pergunta. Você já leu Nós, Robôs? Nós, Robôs ainda não, cara. Nós, Robôs tem um dos meus contos favoritos. O Eu, Robô é o primeiro compilado, Nós, Robôs é mais um compilado que fizeram. Eu na época que a gente gravou aquele episódio, eu pesquisei a respeito e fiquei bem inclinado a comprar e ler. Não sei porque não fiz isso ainda. Mas eu ia chegar lá, eu tô contigo, acho essa frase de eu quero ler mais do autor e certamente tem coisa melhor pra eu ler antes, sabe? Mas vamos lá, eu tava falando que tudo que eu li dele é genial e cheio de adjetivos aí, porque os diálogos dele são muito bons, as visões que ele tem, não só personagens, as aplicações tecnológicas e as decorrências dessa tecnologia são muito, muito boas nas histórias dele, são muito verossímeis, sabe? Tu consegue ver que aquilo realmente aconteceria, sabe? O impacto de uma tecnologia tão alto nível numa sociedade como a nossa, assim. Só que eu gostei muito de tudo que eu li dele até agora, foi coisa pequena, contos curtos, né? Histórias curtas, né? E eu vi o Beber falar que tem gente comentando que esse livro talvez seja longo demais. Eu me baseei bastante no que o Jefferson falou no post dele do Homo Literatus. Ele disse que podia, que é um livro de 300 páginas que podia ter 200, né? Sim, tá aqui embaixo na postagem e eu não tô falando que é uma verdade absoluta, só que é algo que eu tô levando em consideração aqui pra minha nota, né? Eu quero ler esse livro, tá? Me atrai bastante a ideia de, já que eu não li Fundação ainda, talvez começar pelo romance de estreia do autor e no que foi, segundo a Aleph, a entrada nesse universo de A Fundação, né? Mas, honestamente, eu achei a sinopse louca. Parece um monte de quebra-cabeça, assim, tipo... A palavra perfeita foi o que tu usou, Beber. Megalomaníaco, assim. Pareceu uma coisa meio... Quero abraçar o mundo. Esse livro é a introdução da enciclopédia, né? Pensa assim, esse livro seria o Hobbit. Isso. e Fundação é tipo Silmarillion. Aí, Diego, eu te pergunto, Diego, quantas folhas tem será na árvore do universo? Ah, cara, pergunta pro Tolkien, ele deve saber. Cara, mas voltando, então... que piada horrível, desculpa, gente. Fãs de Tolkien, não me xinguem. Eu também vou com nota 3, cara. Eu acho muito bonita a capa, achei muito foda quando eu vi que iam lançar um livro desse autor, né, que, porra, tem que ser lançado, tem que ter coisa nova dele pra ser lida. Só que, não sei, vou nota 3 e fechamos numa média. Todos no 3 cravado ali, não tenho o que dizer. Mensagem final, Beber? Cara, tem tanta coisa boa de Isaac Asimov pra ler. Se você gosta dos contos de robôs, eu diria que se considera o filme do Will Smith, mas o Homem Centenário do Robbie Williams é bom, sabe? É bom em debater alguns temas, mas ainda não é uma boa adaptação de Isaac Asimov. Mas, sei lá, visões de robôs, Eu Robô, Nós Robôs, O Homem Positrônico, todos esses livros, se você gosta muito de histórias de robôs deles, você pode consumir. Se você quer histórias mais humanas, tem A Terra Tem Espaço, tem Fundação, tem O Cair da Noite também. Tem O Sol Desvelado, A Caverna de Aço, né, que são outros... É, esses dois eu não li. Exato, tem livros tão bons que eu ainda não li, cara. Sabe, procura, pesquisa, joga no Google, assim, top 10 livros de Isaac Asimov. E, ah, tenta ler um por ano, sabe? O cara tem 500 obras, cara. As obras dele vão viver mais que você, aceita? Boa sorte. E é isso aí. Caralho, Beber, que leu um por ano, o cara tem 500 livros, fudeu, né, porra. Cara, mas última frase aqui, leiam a última pergunta, por favor. Alguma mensagem final, Diego? Até mais e obrigado pelos peixes. Tá, tá bom. Eu deixei porque o Beber também gosta de O Guia do Mochileiro. Gente, mandar uma pergunta, fazer uma crítica ou enviar sugestões, você pode escrever na parte de baixo da postagem, no local destinado aos comentários, ou enviar um e-mail para livrocast@locotopia.com.br. Lembrando sempre que Locotopia se escreve com a letra K. Agora, se você quiser saber de tudo o que acontece no Livrocast ou acompanhar as nossas redes sociais, você pode nos seguir no Twitter, no @livrocast, e curtir a fanpage facebook.com/livrocast. Então não deixe de enviar seu feedback, de interagir com a gente, de nos ranquear no iTunes e, claro, de indicar o Livrocast para todos os seus amigos. Marcelo, vamos então para os comentários, é isso? Cara, tu tá por aqui também hoje, Diego? Quanto tempo? Faz um tempinho que eu não apareço, mas volta e meia eu tenho que ressuscitar dos mortos, né? Cara, eu tô aqui com, vamos ver, livrocast.com.br. O último episódio foi o último publicado, né? O Livrocast 66, O Exorcício e o Exorcismo, sem Diego. Depois, o JPC Cast 35, A Bela e Adormecida, sem o Diego. Eu escolhi o livro e não pude participar. Exato, exatamente, exatamente. Aliás, muito boa escolha, já chegaremos lá. Depois, Livrocast 65, O Apanhador no Campo de Centeio, de sem Diego. Aí depois, JPC Cast 34, Exorcismo. Esse Diego tava. Esse eu tava. E foi bem cético, né? Cara, bem-vindo, Diego, bem-vindo. Lembra como é que funciona o Livrocast ainda, cara? Ah, tem alguma coisa, tipo, tu vai falando, vou respondendo, fazendo piada, né? Isso, esse é o fluxo. Segue assim, nada mudou, nada mudou. Galera, antes de falar dos episódios em si, antes que eu esqueça, que eu tô devendo esse, não é nem jabá, essa cortesia ao Paulo, eu participei do Caixa de Histórias 55, falando de Percy Jackson e os Olimpianos, O Ladrão de Raios. Conhece o Caixa de Histórias, Diego? Não, mas agora eu vou conhecer. Ah, cara, lá do Brainstorm 9. Pô, podcast sensacional. O Paulo, ele grava sozinho, né? Geralmente tem convidados e tal, mas o grande que desse episódio não sou eu, mas sim os audiodramas do Paulo, que ele tem uma voz lá toda bonita e tal, e bacana. Ele sempre lê trechos dos livros também, e quem não conhece, clica aqui embaixo. Eu escolhi o livro, então o tema O Ladrão de Raios, né? Percy Jackson, Rick Riordan, etc. Que dúvida. Viu? Não foi a Sombra do Vento. Podia ter sido. Né? Mas eu escolhi essa vez esse livro, dei um motivo lá no episódio, falei por que eu escolhi esse livro, a gente discorreu um pouco sobre a obra, um episódio bem legal, qualidade ímpar. Então, quem não conheceu ainda, corre lá que com certeza valerá o tempo que você gastará ouvindo. Tá link aqui embaixo, Caixa de Histórias 55. Bom, Diego, começando lá pela saúde, já que o último episódio não teve comentários, né? Eu gravei os comentários com o Vilto Reis falando do livro dele, que foi financiado no Catarse, Um Gato Chamado Borges. Parabéns, Vilto. Eu acho que na publicação desse episódio ainda estará aberta a campanha no Catarse dele, então nunca é tarde demais pra você ajudar não só o livro a ser lançado, mas a editora Knockout também, então link aqui embaixo na postagem. Mas vamos então voltar ao JPCCast 34 Exorcismo, que o Diego estava aqui ainda. Faz tempo. Isso. Então, é a galera por cima, assim, né? Comentando que, cara, a Paloma Leôncio falou que faltou luz na casa dela, na época que tava, na hora que tava ouvindo o cast, que achou que fosse coisa do capiroto. E eu sempre falo, cara, tu vai falar de espírito, dá pane na gravação. Na minha não deu. É verdade, né? Aquele dia deu algum problema, cara? Acho que não. Deu depois. Chegarei lá. Mas o pessoal gostou bastante do episódio, do tema terror, né? Que às vezes a gente aborda aqui, às vezes ele fica um pouco esquecido, mas ele sempre volta à tona. Depois dele, acho que um dos livrocasts mais legais que a gente já gravou, que foi o livrocast 65, O Apanhador no Campo de Centeio, que é um livro sensacional. O episódio teve várias passagens, assim, partes que a gente achou icônicas, né? Todo mundo dando o seu veredito lá de que gostou, qual passagem mais marcou e tal. Nos comentários desse episódio, cara, a galera lembrando de outras que eu não lembrava, ou de outras tão boas quanto, então é um livro realmente muito bom, vale muito a pena ser lido. Aí vamos para o JPCCast 35, que é o livro que o Diego escolheu pela capa, A Bela e a Adormecida. Aproveita aí, Diego, me diz que nota tu daria pra esse livro, cara. Tu diz expectativa? Isso. Por já conhecer a história e tudo mais, daria uma expectativa 4 pra ele, pelas ilustrações, que parece bem interessante, e talvez a visão da história pro New Gamer. Eu tô perguntando porque como tu não participou do último episódio, acho que não custa perguntar, né? Tu que escolheu a capa, acho que fica legal. Como eu falei já da outra vez, eu sempre escolho os livros do JPC quando eu tô passeando pela livraria. E me chamou muito a atenção a ilustração diferente do Bela Adormecida. E quando eu cheguei um pouquinho mais perto pra ver, que eu vi que era do Neil Gaiman, assim, pô, aí tá uma coisa, uma releitura que pode ser interessante. Então, por isso, expectativa 4. Não é só mais aquela historinha, um novo livro ilustrado da Bela Adormecida da Disney, sabe? Tem uma pegada um pouco mais dark, um pouco mais diferente. Cara, não lembro agora se eu dei 4 ou 5. Acho que eu dei 5 de expectativa. E foi muito legal, Diego, que esse livro, A Bela Adormecida, cara, foi muito claro no cast e pelo que tu falou agora, que o que vende muito ele é a ilustração, né? E aí um ouvinte nosso, o Danilo Santana, que é cego, cara, comentou no Twitter que ele não gostou muito do livro, ele achou, quer dizer, não é que não gostou, ele achou o livro normal, vamos colocar assim, justamente porque ele não consegue enxergar as ilustrações, né? Aí ele falou, cara, deve ser muito legal a ilustração, mas o livro, a história por si só não é assim, tipo, algo, né? Lógico que o que ele falou no Twitter foi muito mais breve do que isso, né? Porque são só 140 caracteres, mas essa é a ideia. Então acho que realmente o que faz a diferença nesse livro e vale ter edição física com você são as ilustrações. Eu acredito também que não, a versão da história não deve ser nenhum Branca dos Mortos e Sete Zumbis, né? Tipo, uma coisa tão bizarra quanto e tão diferente, mas é realmente a ilustração que chamou mais atenção. E o texto eu não sei porque eu não li ainda. Eu tenho vontade. Eu não comprei ainda, mas tenho vontade. Bom, depois desse, aí sim a gente vem pra Operação Capiroto, cara. Livrocast 666, né? O Exorcista e Exorcismo. Cara, que cast zicado, cara. Que cast zicado. Esse deu problema, Diego, que tu não faz ideia, mas problema na edição. Nunca na gravação. A gravação foi tranquila. É porque eu não tava lá, senão. Não tinha dado problema. Cara, a voz não gravou. Aí na hora de editar deu problema na edição. Na hora de fazer os enxertos do audiodrama deu problema com o volume, tive que refazer. Cara, olha. Mas tá lá. Dois livros, terror. O episódio 6-6, né? Não tinha como fugir do tema terror. Um clássico que é o Exorcista. E, enfim, ouça que ficou muito bacana. Bom, Marcelo, eu queria também agradecer a correção da infelicidade que eu tive um tempo atrás, que você me supriu com um livro do Pelé. Caraca, verdade. Com uma bela dedicatória. E eu digo infelicidade porque tive justamente a infelicidade de comprar o livro pra apoiar o projeto. O pagamento foi estornado e eu não vi que foi estornado, então eu não tive meu nome publicado como apoiador. De certa forma, foi bom de ter ganho o livro dessa forma e com a dedicatória que o livro tá guardado aqui pra ficar pra sempre. Cara, foi de coração, Diego. Foi. Cara, já pensou se o livro não sai, cara? Não, já pensou se não sai por um? Exato. O Sentimentos à Flor da Pele foi publicado ali na risca, né? Parece aqueles caras na Olimpíada pulando salto em vara, assim, só passou por centímetros, né? A vara não caiu por centímetros. Cara, velho, eu não ia acreditar. Mas que bom que tu gostou, cara. Que a próxima coletânea tem um conto teu, cara. Ah, sim, espero. Vamos torcer por isso, cara. Cara, que massa que tu gostou, que massa. Com essa mensagem positiva. Temos que escrever mais, Diego. Temos que escrever mais. Galera, então, com essa mensagem do Diego, estamos todos de volta. Falta só o Rodrigo, mas em breve ele reaparece, né? Tá sumido. Ah, esse sim tá sumido. Deixa aqui embaixo seu comentário, porque o JPCCast de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Eu ainda estou em choque porque o Marcelo não conhece Yu Yu Hakusho, cara. Não, cara, nunca vi. Minha fase era... não era isso que eu via na minha época. Tu viu o quê? Pokémon, Dragon Ball? Pokémon, Dragon Ball, via Yu-Gi-Oh, via... ah, esqueci um que passava na Band, que era ridículo, com uma bolinha que explodia. Mas o Yu Yu Hakusho é da mesma época do Dragon Ball, cara. Sério? É da mesma época. Aham. Vale a pena ver hoje em dia ainda? É! Vale, vale. Eu tô revendo Pokémon, tá tudo certo. Pô, eu queria ver Pokémon com a Sally, a Sally não gosta. Que azar, hein? Diz assim, ó, azaram dela, entendeu? Aí tu assiste e ela fica fazendo sei lá o quê. Vocês estão ouvindo um gato ronronar aí? Sim, dá um peteleco nele. Tadinha. Mia, eles te amam. Coloca um grampo de roupa na nuca dele. Tá, vamos falar de sinopse então, já que a gente tava comentando ali. Vamos lá, o que vocês acham da sinopse desse livro? Ô, Marcelo, desliga o vibrador aí, cara. Que idiota. Que idiota, cara. Tá, deixa eu puxar aqui, ó. Cara, tá muito aleatório essa gravação hoje, cara. Assim, tu pegou e juntou Diego e Beber no mesmo cast. Sim, num dia que todo mundo tá com sono, né? Cansado, assim, tipo... Pronto. Vamos lá, vamos lá. Tá, eu vou puxar a parte da sinopse então, tá? Aí a gente finge que não aconteceu esse momento vibrador. Eu acho excelente, até porque eu não tenho a sinopse aqui, né? Ia ser difícil eu ler. Tá, eu vou ler aqui pra ti, tá, Beber, tá? Não. Posso ler? Rapidinho? Não deixa. Eu acho que eu prefiro reler todo o Guia do Mochileiro a ler esse livro. Porra, polêmico, hein? Cara, eu parei no segundo do Guia do Mochileiro. Ô, Marcelo, tava vendo agora o trailer daquele filme que é a adaptação do As Crianças A Casa das Crianças Peculiares, eu não lembro o nome do livro. Isso, Orfanato para Crianças Peculiares de Slaquin. Isso, é. E no trailer mostra que elas estão presas no tempo, tipo, que é sempre tá caindo um míssil, um meteoro, não sei exatamente o que é, que vai destruir o planeta. Isso é spoiler, alguma coisa? Não, tá no trailer. E, tipo, ela sempre, quando tá quase caindo, eles voltam no tempo pra ficar aquele tempo infinito ali, sabe? Uhum. E isso me lembrou muito o restaurante no fim do universo. Então, tipo, não sei se chuparam, Douglas Adams, sei lá, o que foi. Porque o restaurante no fim do universo, ele faz exatamente isso. Ele tá nos últimos momentos do universo, e quando vai explodir, ele volta. E tá num loop. É, um loop infinito ali. Eu, sinceramente, eu não entendo essa literatura distópica infanto-juvenil aí. É, eu não gosto muito também, não. Não, além de não gostar, eu não consigo entender. Eu tentei ler o... como é que é o da Katniss? O Jogos Vorazes. Eu tentei ler o Jogos Vorazes, eu terminei o primeiro livro, eu... tá. Eu vou te contar que eu também não... cara, tinha uma coisa nesse livro que me incomodou demais. Que ele é narrado no presente, né, cara? É bizarro. Tenho pavor com livro assim, tipo, aí eu estou gravando um podcast, sabe? Aquela frase assim, né? Isso me dá um... bizarro.